A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Novamente juntos aqui na sua rádio para mais uma viagem no tempo, recordando 3 décadas de música. Dos anos 70 trazemos hoje New Music, Living by Numbers. Nos anos 80, mais precisamente em 86, com o álbum Revenge, os Eurythmics tiveram vários singles no top. E um dos singles de maior sucesso desse álbum foi, sem dúvida, Thorn in My Side. Vamos recordá-lo nesta emissão. Para o fecho, a atitude dos anos 90, o rock dos Jim Loves Jezebel, Break the Chain. Estão feitas as apresentações, vamos à música porque já se faz tempo. A bundle of lies, know that all that it was. I Ora, está assim completa mais uma emissão de Jukebox. Hoje olhamos para trás no tempo para ouvirmos Living by Numbers dos New Music, ainda Eurythmics, Thorn in My Side, e terminamos com esta energia dos Gin Loves Jezebel, o rock dos anos 90, Break the Chain. Espero que tenham gostado da nossa emissão de hoje. Já sabe, na próxima, a Jukebox vai trazer mais 3 monumentos à boa música dos anos 70, 80 e 90. Jukebox.